É Deus quem dá semente para semear e o pão para comer. Também dará a você, mulher, todas as sementes que você precisa. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita como resultado de sua generosidade. Aleluias! Maravilhoso esse texto, né? 2 Coríntios 9:10. Eu gosto de profetizar esse texto na minha vida, mulher, e dizer assim: é Deus quem me dá para mim a minha semente para que eu possa semear. É Deus quem me dá o meu pão para comer. Ele também me dará todas as sementes que eu preciso, e Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita. Aleluias! Eu não sei como está a sua vida financeira. Quem sabe você está atolada em dívidas, em problemas financeiros. Quem sabe você não tem o tanto de recurso necessário para pagar as suas contas, muito menos comprar algo que você sonha. Os seus projetos, seus planos podem estar parados por falta de recursos financeiros. Amada, vamos orar pela nossa vida financeira. Há poder na oração e Deus vai nos abençoar. É Deus quem dá. Esse texto está em 2 Coríntios 9:10. E eu quero que você comece a profetizar ele na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela vai mover na sua vida financeira. Ela vai trazer bênçãos sem medida sobre você. Aleluias, aleluias. Deus vai trazer bonança, prosperidade no nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Vamos orar agora, repreendendo toda a obra do inferno que queira impedir que as bênçãos de Deus alcancem a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família e a nossa própria vida. Oh, aleluias, glória a Deus. Aleluias. Senhor, a tua palavra diz que segundo a sua riqueza em glória, o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Oh, meu Pai, nós cremos no poder da tua palavra. Tu diz que não adianta trabalharmos demais para ganhar o pão, levantando cedo de madrugada e deitando tarde, pois tu és o Deus quem dá o sustento a quem ele ama, mesmo quando estão dormindo. Oh, Jesus, dá-nos o nosso sustento, supre as nossas necessidades, oh Pai, pelo poder do teu santo nome. Ó Senhor da glória, eu quero interceder pela vida desta mulher. Entra na vida financeira dela, entra na situação em que ela está vivendo hoje. Olha para o coração dela, Senhor. Olha para os sonhos, para os projetos que ela tem no coração. Ajuda ela, Deus, ajuda ela. Repreende agora, Senhor Deus, todo espírito de dívida, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez. Ó Senhor Deus, todo cortador, migrador, devorador, destruidor que esteja entrando na casa desta mulher, na vida financeira dela, para roubar as suas finanças, para tirar, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor tem prometido para ela. Vai agora, Jesus, vai repreendendo agora, vai repreendendo agora, Senhor Deus, todo espírito enviado do inferno, Senhor Deus, para prender as finanças desta mulher, para impedir que ela venha desfrutar, Senhor Deus, a bonança, a prosperidade que o Senhor tem para ela. Ah, Jesus, se há algo que ela tem feito errado, se há alguma, Senhor Deus, atitude dela que ela tem feito que tem prendido a sua bênção, que tem prendido a sua prosperidade sobre a vida dela, traga agora, Senhor, a sua memória, traga agora a sua mente, ajuda ela a consertar os seus caminhos, ajuda ela a ser fiel, Senhor Deus, para que a tua prosperidade alcance e a sua família. Ah, Jesus, Deus Todo-Poderoso, mostre para ela se algo tem acontecido de errado em sua vida, que tem impedido, Senhor Deus, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre ela bênçãos sem medidas. Traga a mente dela agora, traga o conhecimento dela agora. Ah, Deus da minha vida, aleluias, oh, aleluia. aleluias. Ó Senhor Deus, olha para esta mulher que vive endividada, olha para esta mulher, Senhor, que não consegue fazer um orçamento, que não consegue administrar a sua própria finança. Ajuda, Senhor, ajuda ela, dê ânimo para que ela venha, Senhor Deus, administrar os seus recursos. Ó Senhor Deus, multiplica, multiplica as suas finanças. Olha para essa mulher, Deus, que tem uma ansiedade no seu coração e que tem gastado o seu dinheiro tudo com bobagens, que tem gastado o seu dinheiro de uma maneira descontrolada, de uma maneira, Senhor Deus, sem controle. Vai agora, Jesus, ajuda ela, vai repreendendo agora essa ansiedade no coração dela, vai repreendendo agora essa força que faz ela sair para comprar as coisas, Senhor Deus, quando sem controle. Vai agora, Jesus, ajuda ela, Senhor Deus, a economizar, ajuda ela, Senhor Deus, a planejar o futuro, a comprar coisas de valores, ajuda ela a pagar as suas contas. Olha, Senhor Deus, olha para essa mulher que não consegue pagar as suas contas, essa mulher, Senhor, que tem o vício de comprar, mesmo sabendo que não tem os recursos para pagar. Ó, Senhor Deus, essa mulher que não consegue se controlar, quando ela vê, Senhor, ela já comprou, Deus, coisas que ela nem vai precisar, que nem são necessárias, e depois ela se entristece, ela se deprime, mas quando ela está comprando, ela sente um prazer, e quando ela vê Jesus, ela já entrou nesse vício. Meu Deus, agora, vai agora, Espírito de Deus, vai agora, vai dando um basta nessa situação, vai dando um basta, vai dando um basta, vai repreendendo agora essa força, esse migrador, esse destruidor que leva ela para fazer dívidas. Depois ela fica angustiada, ela fica ansiosa, depois ela se arrepende, ela chora, mas ela não tem forças para mudar essa situação. Ajuda ela, Deus, vai agora, ajuda ela a pagar as suas contas, ajuda ela, Senhor Deus, a cumprir com os seus compromissos, ajuda ela a ser uma mulher honesta, uma mulher respeitada. Oh, Jesus, dê esta força para ela, dê esta força, ajuda ela, Jesus, a ter um compromisso de não comprar as coisas sem antes pagar as suas contas. Ah, meu Deus, ah, Senhor, ela precisa dessa ajuda. Venha com o teu Espírito Santo, anima o coração dela. Olha para esta mulher que está há muito tempo desempregada, esta mulher que não consegue, Senhor Deus, encontrar uma porta aberta, esta mulher que parece que está com as portas fechadas. Olha para ela, olha para ela, Jesus, ajuda ela. Vai agora, Senhor, vai agora abrindo as portas do emprego para ela. Vai agora, mulher, feche os seus olhos, imagina o emprego que você quer para você agora, agora, porque eu vou profetizar na sua vida, como mulher de Deus, como intercessora do Senhor, como igreja do Senhor nesta terra. Eu profetizo que o Senhor vai abrir uma porta sobre a tua vida. Deus vai te dar o emprego que você deseja no teu coração. Agora, Senhor, agora, Jesus, vai abençoando esta mulher, vai dando uma oportunidade para ela. Perdoa, Senhor, perdoa, Jesus, todos os pecados, perdoa todas as desobediências que permitiu com que as portas se fechassem para ela. Perdoa agora, Senhor Deus, perdoa, limpa agora com o teu sangue, vai limpando agora, Senhor Deus, tudo o que aconteceu no passado. Fale para o Senhor, fale para o Senhor, mulher, ó Deus, me perdoa, purifica a minha vida com teu sangue, abre uma porta para mim, Senhor, abre uma porta, fale para ele, abre uma porta de trabalho para mim, Senhor. Ó Jesus, ouve o clamor desta mulher, ouve o clamor desta mulher, abre uma porta para ela, ajuda ela no seu trabalho, Senhor. Esta mulher, Senhor, que estão vendo, que estão querendo, Senhor Deus, dispensá-la, ajuda ela, prospera o caminho dela, ajuda ela no seu trabalho. Olha para esta mulher, Senhor Deus, que há muito tempo tem desejado um aumento, tem desejado, Senhor Deus, que dê valor para o trabalho dela, tem desejado, Senhor Deus, uma promoção no seu trabalho. Ó Deus, mas parece que lá no seu trabalho está tudo embaraçado, está tudo confuso. Ó Senhor Deus, e ela anda desanimada com o seu trabalho, com com o seu emprego. Mas Jesus, ó Senhor, nesta hora, eu peço que o Senhor venha ajudá-la. Eu peço que o Senhor venha tirar todo o desânimo do coração dela. Ajuda ela no seu emprego. Ajuda, Senhor Deus, anima o coração dela. Não é para homens que ela está fazendo, é para Ti que ela está fazendo. Traga ânimo ao coração dela, Senhor Deus. Vai repreendendo agora, Senhor Deus, todo desânimo. Ó Jesus, ó Senhor Deus, toca no coração, Senhor, dos superiores dessa mulher. Toca no coração deste chefe. Ó Senhor, toca no coração desta chefe. Toca, Senhor Deus, está escrito na Tua palavra que é o Senhor quem nos abençoa com o salário. Ó Jesus, ajuda, Senhor, ela. Ajuda esta mulher no seu trabalho. Ó Senhor Deus, ajuda para que ela venha fazer um trabalho de excelência, para que ela venha se destacar fazendo o melhor, para que ela venha ser uma mulher amorosa no seu trabalho, para que ela venha amar as pessoas ali daquele lugar, para que o Senhor venha prosperar a vida dela. Oh Jesus, entra, Senhor, com a providência neste salário que não tem dado, Senhor Deus, que não tem dado para as coisas que ela tem sonhado, que ela tem planejado. Vai, Senhor, vai, toca nas sementes desta mulher, toca nas sementes dela. É o Senhor quem dá o crescimento, dê o crescimento para as sementes desta mulher, que é o seu trabalho. Olha para a empresa desta mulher, Deus. Ó Senhor, traga os clientes, traga os clientes, Senhor Deus. Vai, Senhor, abençoando as vendas, vai abençoando os negócios, vai prosperando, vai ensinando esta mulher, Senhor Deus, a ter aliança contigo. Ah, Jesus, vai, Senhor, entra nesta empresa desta empresária que está preocupada com as suas vendas. Esta empresária, Senhor, que quer colocar diante de Ti uma meta e que quer ver, Senhor, o Senhor abençoá-la, que quer ver, Senhor Deus, ela ter uma grande colheita. Esta mulher que deseja no seu coração, Senhor, ter uma grande colheita, Deus, vai agora, Jesus, vai visitando a empresa dela, vai repreendendo agora, Senhor Deus, todo espírito de inveja, espírito de maledicência, de fofoca, de confusão na empresa desta mulher, Jesus. Oh, meu Deus da minha vida, oh Senhor, a Tua palavra diz que por onde Tu passa, a bonança, a fartura, a prosperidade. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que Tu és o Deus que abençoa. Tu diz, Senhor Deus, que Tu me obedeceres, mulher, se Tu me obedeceres, eu irei Te abençoar, eu irei realizar o desejo do Teu coração. Não faltará a farinha na panela, nem o azeite na botija sobre a Tua vida. Oh, meu Deus, ajuda esta mulher a ser obediente, ajuda ela, Senhor Deus, a ter uma aliança contigo, um compromisso, Senhor Deus, de honestidade, Senhor, um compromisso, Deus, de que o Senhor vai abençoá-la. Aleluias, aleluias, aleluia. Olha para esta mulher, Jesus, que está endividada, esta mulher que os cobradores estão ligando para ela, esta mulher, Senhor, que está com os cheques voltando na sua conta, esta mulher, Senhor Deus, que às vezes à noite ela acorda angustiada, ela acorda ansiosa, ela acorda desanimada, Senhor Deus, porque ela não consegue cumprir os seus compromissos. Senhor, ela está pedindo uma ajuda, ela eleva os olhos para o monte e ela diz: de onde virá o meu socorro? Oh Senhor, Tu és o socorro, Tu és o socorro, Senhor. Ó Senhor, entra no sobrenatural, não entra no sobrenatural, entra, Senhor. O inimigo, Senhor, quer que ela venda carro, que ela quer que ela venda casa, quer tirar aquilo que ela tem, mas Tu és Deus do impossível, Senhor. Está escrito na Tua palavra: haveria algo impossível para o Senhor? Haveria algo difícil demais para o Senhor? Não, para Ti, Senhor, nada é impossível. Creia, mulher, creia que Deus vai te abençoar, creia que Deus vai entrar com o sobrenatural. Senhor, Tu conheces o coração desta mulher. Quando ela fez esses compromissos, Senhor Deus, ela não tinha a intenção, Senhor Deus, de enganar ninguém. Agora ajuda ela, esta mulher, Senhor Deus, que vê o seu marido dando cabeçada na vida, que vê o seu marido desempregado, que vê o seu marido gastando dinheiro, Senhor Deus, sem resolver os problemas da casa, essa mulher que não trabalha fora, nesta hora ela intercede pelo seu esposo, pelos seus filhos. Entra, Senhor Deus, toca agora na carteira do esposo desta mulher, prospera ele, prospera este varão. Olha, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, as portas estão fechadas para este homem, parece que a vida dele está amarrada, parece que nada prospera, e ela vem agora como mulher de Deus, diante do teu altar, Senhor, clamar: Senhor, abençoa meu esposo, Senhor, prospera o meu esposo, Senhor, abre portas para ele, olha para a empresa do meu esposo, Senhor, ó Deus, abençoa a minha casa, Senhor, ó Jesus, olha para o clamor desta mulher, entra com a tua providência, através da oração dela, abençoa este homem, abençoa os filhos dessa viúva, olha para esta mulher também, Senhor Deus, que não tem esposo, Senhor Deus, que tem lutado sozinha, Senhor, ó Deus, para sustentar os seus filhos, ajuda ela, ajuda, Deus, traz uma grande colheita, repreende, Senhor, o devorador, olha para as bênçãos que o Senhor tem nos prometido, ó Senhor, nos dê estratégia, ó Senhor Deus, olha para a dor, Jesus, que esta mulher tem sentido, ela tem vontade de comprar uma coisa, nunca dá para ela comprar, ó Senhor, meu Deus, ó Jesus, derrama a tua prosperidade.